organizado na sua antena web. Transbordamos sentimentos. Nestes hinos abordamos os momentos em que estamos sozinhos. Descobrimos caminhos, inspiramos vida. Ganhamos coragem para enfrentarmos mais um dia. Tenho pensado demais, já acho que ando acordado demais. Tanto como a nuvem na cabeça me fecha brutais. Forças bloqueia, encandeia quem semeia. Só vês correr uma mão cheia de areia. Onde é que foram as pessoas de quem gostava? Onde é que foram todas as pessoas com quem passava dias? Encontrava vias para aguentar. Minhas palavras pesam na consciência, deixam escapar. Se me sinto sozinho agora, será que não estava antes? Todos acabamos por seguir caminhos diferentes. A culpa não é deles, nem é minha, é nossa. Não quero absolvição, só peço a razão, a vossa. E quando a noite cai, transformamos energia negativa em vibração positiva que sai, iluminada e criativa. Atitude construtiva para o desafio da rotina. Observa a chama da vela que treme com a corrente do pensamento que por enquanto medito profundamente. Meu karma com calma, com na absorção prana. Sinto a solidão apoderar-se da minha alma e do espírito. Neste espaço restrito sinto o infinito enquanto cravo chora no abstrato. Inspiro, respiro, sentimentos transpiro. Não imaginas como é escuro o sítio ao qual me refiro. Antes só que mal acompanhado. É verdade, não consigo deixar de me sentir traído pela saudade. Nestes momentos eu paro, paro. Inspiro-me e escrevo versos que fazem mais forte sentir o meu medo. Transbordamos sentimentos. Nestes hinos abordamos os momentos em que estamos sozinhos. Descobrimos caminhos, inspiramos vida. Ganhamos coragem para enfrentarmos mais um dia. E quando a noite cai, transformamos energia negativa em vibração positiva que sai, iluminada e criativa. Atitude construtiva para o desafio da rotina. No fim, acabas só tu, como no começo. Sem fim, pisas o chão, dás mais um ou outro passo. Olhas o céu, como outros olham o teu. O mesmo, porque é que fingem que nada aconteceu? Trocas uma sala cheia por uma vazia. Sabes que seria igual, nada aconteceria. Pões teus olhos à procura de rostos familiares. Encontras reações dispas, muitas aos pais. Poucas sinceras, encerras a atividade social. No final, contas contigo, menos mal. Ficas perto de ti, a descoberto. Sais do deserto e ficas certo. Estavas por um véu coberto. Transbordamos sentimentos. Nestes hinos abordamos os momentos em que estamos sozinhos. Descobrimos caminhos, inspiramos vida. Ganhamos coragem para enfrentarmos mais um dia. É o que faz gás, mandarem-se da ponta. Todo um breve para matar o pé da vida. Põe-se a monte, não há remédio. Quanto mais só estás, mais só vais querer estar. Na teia de um ciclo vicioso que não sabes onde vai parar. Precisavas de uma palavra amiga, de conforto, para fazeres teu barco chegar a bom porto. Precisavas de uma mão que não se estendesse por interesse de alguém que te fizesse acreditar e amor desse. Não preciso de elogios, prefiro abraços amigos, abraços sentidos. Tenho os braços quase partidos, não quero tomar partidos. No mundo onde tudo está à venda, continuo a marcar encontros comigo próprio na agenda. The love changes. The love changes. The love changes. And best friends become strangers. Transbordamos sentimentos. Nestes hinos abordamos os momentos em que estamos sozinhos. Descobrimos caminhos, inspiramos vida. Ganhamos coragem para enfrentarmos mais um dia. E quando a noite cai, transformamos energia negativa em vibração positiva que sai, iluminada e criativa. Atitude construtiva para o desafio da rotina. Transbordamos sentimentos. Nestes hinos abordamos os momentos em que estamos sozinhos. Descobrimos caminhos, inspiramos vida. Ganhamos coragem para enfrentarmos mais um dia. E quando a noite cai, transformamos energia negativa em vibração positiva que sai, iluminada e criativa. Atitude construtiva para o desafio da rotina. nesta onda da boa descontração, vamos continuando com os Maroon 5. Continuamos logo de seguida, logo após os Maroon 5, ficamos com ponto final na voz dos RBL e terminamos esta seleção com Ana Sellen. Três grandes temas para continuar aqui no teu Musical Park. O programa em que a boa descontração se faz transferir de nós para si aqui através da música. Fique por aí, aproveite. Este é o programa em que a boa disposição tem lugar. Sem dúvida, vamos à música. I asked her to stay, but she wouldn't listen. And she left before I had the chance to say. Yeah.

sejam bem-vindos à segunda parte do nosso Musical Park, o programa em que a música e a boa descontração andam de mãos dadas. Fique por aí, aproveite esta nossa segunda hora de emissão para que possamos todos juntos aproveitar este dia, este sábado que se nos apresenta bem agradável, bem quente e com boa música à mistura, já viu? Dá um grande clima para ser uma ótima tarde, em que nada falhe. Vamos ficar agora com Supermassive Black Hole, um tema dos Muse. Depois ficamos com um tema dos Simple Plan e terminamos esta seleção com um tema dos Three Doors Down. Três grandes temas para continuar e para aproveitar neste Musical Park, o programa bem descontraído. According to plan,

Musical Park. Contamos consigo para a semana para juntos fazermos outra viagem pelo mundo da boa descontração acompanhada de boa música. Eu sou a Joana Santos e foi um prazer enorme estar aqui entre as 13h30 e as 15h para lhe fazer companhia já de seguida. Dan Carlos Bonaparte com o seu Alma Luda, um programa também português onde se ouvem os grandes temas, as grandes provas da boa música portuguesa. Fico por aí, aproveito, fico com o tema Mundo e depois com o tema Your Call. Dois temas para terminar este nosso Musical Park. Conto consigo, fique bem, até sábado que vem, cá estamos para lhe fazer companhia. Até lá, aproveite a vida ao máximo. Já não se esqueça que a Antena Web tem toda a programação para lhe fazer companhia. Essa é a nossa intenção, é sobretudo fazer-lhe o bem, mostrar-lhe que estamos aqui consigo para todos e quaisquer momentos. Fique bem, tenha um ótimo resto de sábado, um fim de semana ainda melhor e uma semana, seja ela de trabalho ou de descanso, a melhor semana do mundo. Fique bem e até sábado que vem. I've been here before. Now here I am again. Standing at the door, praying you'll let me back in. To label me a prodigal would be only scratching the surface of who I've been known to be. Turn me the only